Salvador, muito boa noite. Eu estou 3231, estamos passando por cima, baixada travada, estabilizado. 1831, não pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Ele pouso, pista 10, está 3231. No pista molhada. Sim, 3231. Salvador, confirma, após ponto e o azul 2795 voa 368? Afirma, 2795, após ponto, esquerda 368. Ciente, 368, 2795. Ponto de espera 1 no noite decimal 95, ajuste na 0, 195, bom voo. Corrijo, após de TAP, CA, Zico 366. No decimal 9, por gentileza, só pode confirmar se a pista se encontra molhada? A pista está úmida, não está molhada, não tem acúmulo de água, não. Então, 3831, obrigada pela informação. Chame o solo 121, no decimal 9. Sente o solo 1219, está 3831, obrigado. Alô, Salvador, é o TAN 3831 no livro na Fox. Sim, TAN 3831, táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o gate 08, 3831. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 10, 0 grau, 02 mais. Autorizado alinhar e decolar, voo 1975. 973, decolar 229. Chame o controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 12080, boa noite, voo 973. É do para 25007, está autorizado a R9 da pista 0, ajuste no 095. 62500 PES, autorizado RNAVE 02765 2795. Tô ligou 1973, passa 1600 na Dael. Olá, 73, contato radar da decolagem, sobe via saída da Dael para o nível 360. Via saída da Dael para o 360, gol 7973, pode voar para onde, Dael? 973, manter o perfil da saída. E manterá o perfil da saída, gol 973. Boa noite, eu vou 1096, com informação, Victor. Boa noite, 096, sendo identificação dessa via chegada Mari para nível 060. Via Mari 060, autorizado, vou 1096, boa noite. 096, boa noite, após visitar, programa está adulto a 366. Gente, está 366, obrigado. Bona 096, autorizado para o TAP, está presente. Bona TAP, 096, obrigado. Azul 2795 estabilizado. Azul 2795, você me pega na frequência 1982995. 2195, Irato, boa noite. Motor, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, uso autorizado, pista no 0, vento no 00 grau, 079, pista úmida. Uso autorizado, Azul 2795. Plano 482 para 2500 PES, o ajuste no 015, autorizado a Renave, reposta para ponto 386. Gente, descer para 2500 PES com 1015, informará no 366 do 48. Salvador, San 3, 858, sem essa informação ao vivo. San 3, 858, autorizado Fortaleza, envio 350, via PZU, 19. Decola cabeceira no zero, após a decolagem, perfil de saída a borda, após frutífero. A cena transponde ao 5451, no controle 120.8. Autorizando Fortaleza, nível de voo 350, decolada 10, o perfil da borda, após frutífero, o perfil 19, aerovia. 5451, transponde e controle 120.8, San 3858 no 02. Sente. Guarda, reporta para o push. Guardará, San 3850. Voo 2194, SN identificação, chegada a Banff, desço para 4.000 pés, registro no 096. 4.096, pode voar na presença na sua do Serra Vitor 366. Voo 2194, mantenha a proa do Serra Vitor 368 para evitar área restrita até a radial 3.10 de Salvador. Após ser autorizado a receber a navegação na proa do Serra Vitor 366. Confirma. Azul 9148, chame o na frequência 18.95. 18.95. Obrigado, Sema, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 9148. 5, está autorizado via Alfa Kilo, parte 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo, 3, parte Lima. A Alfa Kilo, parte 3, 4 Lima. Correto. Número 096, cancelada de inscrições em ETAP. Desça para 2500 PES, registro 0116, autorizada Renave, repasse para o ponto 08366. Cancelado, restrição em TAP 2500, reportará estável no 096. Azul 9148, pouso autorizado, pista 10, vento no 00 graus, 06 dúzia de nós. Autorizado, pouso da pista 10 para o Azul 9148. Auxílio, a pista está molhada ainda? Azul 9148, pista úmida. Sete. Salvador, voo 1168, como está o dia? 1168, acende identificação. Deixa a chegada da Mário para nível 050 e ajuste no 06. Mário 050, se possível, voo Salvador 368. Voo 1168, mantém a pista da chegada, após o TAP, voo até a 366. Voo Aumento 3, 1, 3, acione identificação. Deixa a vista da bomba para nível 050, ajuste no 06. Programa para pós-bom, que volta a revista 368 para buscar área restrita. Afirma, você vai na 313. Olha, no 21, 219. 219, ciente, qual é que a pista está bem molhada? Azul 9148, obrigada pela informação. É, paguei pista úmida porque a aeronave que pousou anteriormente reportou pista úmida, ok? Mas obrigada pela atualização. Nada, a tarde está úmida, mas já está secando, mas lá a pista está bem molhada, obrigado. Ok, obrigado. Chegou no avião no 14. Azul 9148, foi seguido antes da Juliette. Não, foi antes da Juliette, azul 48. 1168, desce para nível 050. Juliette, 1168. 1168, por exemplo, vai na Pro, está presente. Juliette, azul 48. Gente, mantém antes da Juliette, porque está previsto o Uno. Gente, obrigado. Bem, meio estabilizado, vou 1096. 1096, chame o na frequência 118, decimal 95. 1096, por aí. Boa noite, eu vou no 096. 1096, pouso autorizado, pista no 0, vento no 1, no 0 grau, 049. 1096. 1096, pista molhada. Gente, estão confirmando, livre pouso? 1096, afirmo. Obrigado. Gol 2194, voo serve para 366 da presente, descendo para 2500 pés, voo existe na 096, autorizada Renato. E descendo para 2500, com 1015, gol 2194, voo no serviço 366. A gente confirma apenas o POB, por gentileza. 174, amor. 174, autorizado o táxi, direita Índia, ponto espera pista no 0, chama a torre em 1 no 8, 2 no 9, 5, ajuste de altímetro no 0, 1 no 6. Livre, então, tá, ponto espera, 2895, 1 no 0, 9, tá, 3, 2, 5. Sou 1968, reduzo 7 para 2009. Vai reduzir agora, 209, 1968. Ave, gol 2094. Gol 2194, sendo por na frequência 1098, decimal 95. 7, 2, 9, 5, 2, 5, 9, 4. O gol 9, 6, 8, passa 6, 0 para 050. Sou 9968, desço para 2500 PES, sou ajuste no 096, autorizada a RINAR, reposto para a ponte servida 366. Ok, 2500, 1016, reposto, estabilizado, passou no 366, sou 968. Obrigada. Aline, com a opção 0, está 3258. Olá, Salvador, boa noite, eu vou no 096, só. Espera uma reunião, sou 1219. 19, obrigado. Vou no 096, autorizado, Alfa vai postar antes da Juliette, ok? Alfa, antes da Juliette. Quase continua a aproximação, rodando o período ponte-ponte, câmera na vida está alinhando, já autorizou da decola, está molhada. É, já vai dar autorização de pose e agora não faz. Senar 6313, desce para 4000 pés, hoje no 096, autorizado a RINAR para pistima 0. Solo 096, Alfa Juliette Patiou na posição 09. Alfa Juliette para 09, obrigado. Sol 2194, ponto autorizado, pista no 0, vento 1-10 graus, 062 a nós, pista molhada. S, autorizado, pouso, pista no 0, gol 2194. 3858, decolar 252, controle 120, decimal 8. 08, boa noite, contrabando. Na 3858, contato radar na decolagem, sub avia sair da puta para nível 350. Entendi, a situação contagiada foi borba, confirma, fazia puca. Na 3850, se considera sair da borba para nível 350. Borba 350, obrigado. Sou 1968, se me torna a frequência 1918, decimal 95. 295, boa noite. Oi, Salvador, gol 1968, boa noite. Gol 1168, boa noite. Essa aproximação vai dar autorização de pouso. 68. A 3858, autorizado direto Borba. Direto Borba, obrigado. Sol 2194, sol 54, direito, sol 1, 21, decimal 9. A liberar 129, gol 219. Ponto autorizado, pistola 0, vento 1-10 graus, 08 nós, pista molhada. Nervoso, gol 1-168, pistola 0. será 6313, aguarde prefeito de comunicações. A 3305, a sua identificação, pegar da Mário, autorizado lá na Pro de Status, descendo para o nível 050 e ajuste no 096. Direto. 313, chama de torna para o tempo, 118, décimo 195. 295, questionário, 63, chama de torna. Xenia 6103, boa noite, continua a aproximação, agora no perigo com de pouso. Voo 1168, solo 57, direita, solo 121, decimal 9. 219. São Salvador, voo 1168. 1168, autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, posição 07. Alfa, Juliette, Pátio 1, 07. 0, Xenero 63, na 3. A 3858, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.5.45, boa noite. 3, Paulo 01, no direito, Paulo 1, 2, 1, decimal 9, boa noite. Chinamia 313, autorizado Alfa, reportagem da Juliette. Azul 4298, sem identificação, chegada a Mare, desce para o nível 060, voando e TAP, o ajustador na 06. Chinamia 313, autorizado. Alfa Juliette, Patio 1, na posição 062. Alfa A 3305, controlada de gestão de TAP, desça para 25010, ou ajuste no 06, autorizada a Renave, reporte para o servidor 366. Azul 2782, a sua identificação, vou na prioridade, quero que você está chegando a Mari, descendo para o nível 070, o ajuste no 06. Afirmativo, só confirma, entrou? Estou de TAP. TAP, muito grato, seus dois, Parador, Azul 4292. Siga. Está confirmando a porta de TAP e voo 362? Sim, Azul 4298. Marcador azul 4298, pelo circo esquerda, 5 milhas para evitar a tomada. 3305, semi-torre na frequência 118, decimal 95. Boa noite, estava autorizado, pista na zero, vento 100 graus, 05 anões, pista molhada. Ciente, autorizado, pouso, não no vento, 3305. Autorizado pista para 4 mil pés, o ajuste no 096, após desvios, vou estar em vida 396. 4.000, 1.096 de ajuste, após desvio, vou 3.096. Autorizado, responsabilizado, 4.096. Pode passar através de CAP abaixo de 5 mil? Pode. 4298, pode passar abaixo de 5 mil através de CAP? Afirma, Azul 4298. Claro. Para descida azul 2782, solicita para mim voar terra vista 3.8. 1782, autorizado voo ao nível 368, desça para 4 mil pés, só existe no 096. 4 mil no 096. Azul cruzando agora 4.700, 4.000, pode ser 2.5 inicial. Um azul, 4.298, desce para 2.500 pés, o ajuste no 0 no meio. 2.500, 2.500, 4.298. 2.271, 8.0, Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota, plano de voo. Pesão 1-0, Bulgária, pesão 1-6, passo conforme rota, nível de voo 340. Decola pesão 0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, transponder 5470, controle em 120, décima 8. O voo autorizado para a Serra Bravo, Quilo Papá, nível de voo 340. Pesão na pista 1-0, primeira curva à direita, intercepta a saída Dael, Leda, Motiva. É o Pesulu 1-0, Bubávia, Pesulu 1-6 e segue conforme. Transponder é 5470. E controle Salvador, a frequência 120, são 80, azul 9271. Azul 9271, correto, cotejamento, chama pronto, está na posição 01. Câmara, azul 71. C3305, chamou, Júlio? C3305, 30 Alfa, Juliette, Pátio Uno, posição 05. Não. 096 para Fortaleza, da Gol? Autorizado, Serra Brava, Foxtrot Zulu, conforme rota, plano de voo, Zulu 19, aposta conforme rota, no nível de voo 370. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Borba, após Frutti, transponder 5473, acione o controle no 20, décima 8. Depois a gente vai só proteger novamente o transponder 5473. Correto, cotejamento chama para você na posição 09, gol no 096. Oi, Salvador, boa noite, azul 4298, estabilizado RNAV no 0, Campo Vista. Azul curso 398, povo autorizado, pistona 0, vento 1, 00 graus, 099, pista molhada. Pista molhada, ciente do pouso na 1-0, confirma o vento? 1-00 graus, 099. 59, ciente, 98. Gol 2043, formação mista, autorização do Guarulhos. Três confirmando o XLM 313, seu Guarulhos? Gol 2043 da Gol. 2043, confirma logo do plano, por gentileza. Já tá atrasado mais de uma hora aqui no voo. 2043, infiltrou novo plano e junto à sala S, se não infiltrou a DLA dentro do tempo previsto, 45 minutos, ok? Vamos checar, deve ser feito. Gente, confirma com o nome da companhia, assim que tivermos o plano aqui, vai ser pago a cota, ok? Vamos confirmar. também toca parqueado na remota 13, 17 excelente agora. Gente, boa noite, então, gente da... Salvador 20, 43 voltando. Bolo 043, você? 23,55 agora que formaram pra gente. Ok, vou chegar aqui junto ao Sala IS no nosso sistema. Assim que tiver o plano, você não paga o corte, ok? Só um minuto. Obrigado. Salve, boa noite. Gol 2175, informação isso, box 303 para autorização barulho. Gol 2175, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, piso 10, Taubaté, no nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, da Eule da Motifa, transponder 5464, controle 120, decimal 8. Aprovado de acordo, peso do 10, Taubaté, nível 360, decola do 10, curvando à direita, da Eule da Motifa, transponder 5464, controle 208. Voo 2175, correto, chama a planta acionando na posição 03. Olá, obrigado. 366, emitida para 25003, reporte para seu nome. 2500, reporta, não mesmo, 2782. Azul 42 aviões, Sala 20, direita, Sala 1, 21, decimal 9. Eita, 29, obrigado. Até daqui a pouco, 4298. Salve Salvador, é azul 4298 e branco 5. Número lá para 4. Salvador azul 4298 e branco 4298, prezado Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, azul 4298. Informo que o plano foi depois das 0005, o plano que chega aqui é somente com meia hora, só que nesse horário. Vai agora só mais alguns minutos, assim que estiver ativo, será pago a cópia. Obrigado. Sendo o 4298. 4298, autorizado em 741.